Eu não costumo trazer reflexões ditadas pelo calendário secular, como nós temos, né, de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas, sem sombra de dúvida, hoje, como sendo o Dia das Mães, é um momento ou um tema bastante propício para a gente fazer algumas reflexões. E eu gostaria de trazer um momento de reflexão para a gente, baseado numa mãe, a história de uma mãe que está nas Escrituras, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas ouvem falar. Vocês já podem estar descobrindo aí, né, de quem eu vou falar, de quem? De quem? Não, é a Ana. O senso, né, a naturalidade dessa perspectiva religiosa leva a gente a falar de Maria, né, como Mãe de Jesus, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre a experiência de Ana com Deus, a fim que a gente possa fazer um paralelo com a nossa história e ter lições também da parte de Deus para a nossa vida hoje. De forma que eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, que é o cântico de Ana, que é a oração que Ana vai fazer após um momento bem singular, né, bem particular da sua vida. E Ana vai fazer essa oração, vai entoar esse cântico. Eu gostaria que a gente pudesse ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 11. Todos acharam? Os seus iPods, iPads? Isso é uma comunidade tecnológica. High-tech, hi-fi, hi-fui. Quase fui, né? Vou pegar meu chinelinho daqui a pouco para... Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, assim: então, acompanha aí. Orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Quando a gente fala de Ana, geralmente a gente tem a primeira história, o primeiro capítulo do livro de Samuel, no qual estamos meditando, bem forte, né? Gravado na nossa memória. E, de fato, esse é o contexto da vida de Ana. Eu gostaria de relembrar com vocês, né? Uma história clássica, conhecida, mas a história de Ana não é nada fácil, porque Ana queria ser mãe e não podia ser, porque ela era estéril. E ser mãe na cultura judaica era algo emblemático, né? Mas ao mesmo tempo que era um ônus, poderia ser um ônus, poderia ser um bônus. Era um ônus quando a mãe dava luz a uma mulher, porque na cultura judaica a mulher é extremamente deteriorizada, né, na sua perspectiva enquanto pessoa, enquanto ser integral. Para os judeus mais radicais, as mulheres, ou depois da morte, ficava a discussão se o cachorro e a mulher iam para o mesmo lugar. Então, a perspectiva da mulher era uma perspectiva muito defasada, né, enquanto pessoa. E se essa mulher desse a luz a uma filha, isso era significado de que ela não estava sendo abençoada por Deus, porque o homem, dar a luz a um homem, essa mulher era favorecida, era abençoada, estava sendo abençoada por Deus. E se ela não desse luz, pior ainda, a mão de Deus estava sobre ela, exercendo o castigo, exercendo o julgamento, de forma que Ana era uma mulher extremamente angustiada. Porque Eucana, seu esposo, tinha uma outra mulher, e essa mulher tinha filhos. Ela deu filhos a Eucana. E Ana, que amava o seu esposo, queria ser mãe, não podia ser. Penina, a outra esposa de Eucana, ficava irritando a Ana e dizendo: eu tenho, tu não tem. Sabe aquele negócio de menino? Né? Eu tenho filhos, você não tem. Ficava jogando, tirando onda, né? Irritando, lançando aquele veneno a cada dia, de forma que o contexto da história de Ana é um contexto muito dramático, angustiado, porque ela queria ser mãe, queria dar luz, queria pegar um filho no colo, queria amamentar, mas isso não era possível. Ana era estéril. E aí, capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos uma mulher feliz, orando, cantando, exaltando ao Senhor, porque Deus havia abençoado a sua vida, e ela, que era estéril, agora poderia dar à luz. Não somente teve um, teve 7. Foi muita bênção, não foi não? Abençoou assim muito, de forma que Ana pôde ter 7 filhos, 6 depois de Samuel. Nessa oração de Ana, nesse cântico de Ana, salta para a gente algumas lições, e são essas lições que eu queria compartilhar rapidamente com você, dessa experiência de Ana, e que também deve saltar para a nossa vida hoje como ensinamento, como aprendizado. A primeira lição que eu gostaria de trazer para nós aqui, queridos, obrigado, Thomas, é a perspectiva, né, que Ana tem. Ela se alegra no Senhor, ela está feliz com Deus, porque ela reconhece que Deus é o Deus da sua salvação. E é importante a gente entender a perspectiva de salvação não somente como a salvação que nós obtemos em Cristo com o sacrifício da cruz, que é uma salvação que justifica o nosso pecado, que cancela a dívida que nós tínhamos de pecado com relação a Deus. Mas salvação precisa ser entendida também dentro de uma perspectiva de livramento imediato. Ou seja, Deus age num momento difícil e nos livra de uma situação. Deus vem, intervém na nossa história, nos abençoa, nos surpreende e nos salva, nos livra de uma situação difícil. Ana estava feliz. E ela diz no versículo 1: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Talvez a gente possa entender a alegria da Ana, mas a gente jamais vai mergulhar nesse sentimento de satisfação e alegria que essa mulher está tendo. Que a gente não sentiu na pele o que é viver naquele contexto de angústia, de ser apontada como uma mulher que não tinha filhos, de ser apontada como uma mulher amaldiçoada, porque não conseguia gerar filhos. De forma que quando Ana canta, e quando ela diz que está alegre, de fato ela está alegre, porque ela foi livrada, ela foi abençoada, Deus a salvou daquele momento de angústia. Ela estava alegre. Nós temos nos alegrado com Deus. Você tem se alegrado com as ações de Deus na sua vida. Você tem alegrado seu coração com as intervenções de Deus na sua história. Nós precisamos pensar nisso, porque nós temos vivido dias de muita lamúria, dias de muita insatisfação. Nosso sistema social e econômico trabalha com a insatisfação. Na realidade, o sistema capitalista é mestre em gerar insatisfação, porque é da insatisfação que gera necessidade de consumo. Ou seja, eu compro um celular hoje maravilhoso, que também liga, mas que faz isso, faz aquilo outro. Eu fico feliz, poxa, bem legal, né? Eu estava precisando, daqui um mês e meio, a mesmo fabricante lança um outro modelo, você acorda de manhã, olha para o seu celular e diz assim, poxa, eu poderia ter esperado um pouco mais, né? Fala, Jeová. Comprar esse. Fala, Jeová. Poderia ter esperado mais para comprar esse. É da insatisfação que vem a nossa necessidade de angústia, de consumir. E se a gente não está esperto a isso, antenado para isso, a gente mergulha nesse sistema capitalista e a gente não se contenta com absolutamente nada. Nós precisamos parar e pensar isso também na nossa perspectiva de relacionamento com Deus. A gente, às vezes, banaliza as bênçãos e o que Deus já tem feito na nossa vida. Deus agiu, operou na sua vida de forma maravilhosa. Na outra semana você já não está mais satisfeito com Deus e acha que Deus precisa te trazer uma bênção maior. A gente precisa seriamente avaliar o nosso coração, porque Deus tem agido na nossa vida, gente. Deus tem nos livrado, Deus tem nos salvado, Deus tem realizado milagres na nossa vida constantemente. Nós temos a triste tendência de achar ou de considerar bênção aquilo que é impressionante. Deus transforma essa laranja em melancia, aí eu vou acreditar que Deus está fazendo um grande feito, Deus é poderoso. Mas se Deus responde aquela oração pequenininha, se Deus coloca o pão na sua mesa todo dia, se Deus dá a possibilidade de você a vencer um obstáculo de saúde, ou seja, qualquer outro, a gente acha que isso é muito pequeno. E a gente não se contenta, não se alegra com o que Deus tem realizado na nossa vida. Ana estava se alegrando em Deus, porque ela entendia que Deus era o Deus da sua salvação. Deus estava intervindo na sua história. E certamente nós temos histórias para contar, intervenções de Deus na nossa caminhada e na nossa existência. Outra lição que eu gostaria de trazer aqui, diante desse cântico de Ana, é que Ana tinha a compreensão de que em Deus estava a sua segurança. Imagina viver no contexto de uma casa sendo chacoalhada por uma outra pessoa que tinha filhos. Imagina um contexto desfavorável sobre a figura da mulher, e essa mulher não tendo a possibilidade de procriar. Ana vivia num contexto muito difícil, insegura, angustiada, ansiosa, desejando, constantemente desejando, e nada acontecia. E aí a gente é movido pelas emoções, e a gente sabe bem disso, que a sensação de insegurança não é porque o mundo externo, o mundo que está à nossa volta, de fato está inseguro, mas é o nosso mundo interno, diante das nossas inabilidades de lidar com certas situações, é que a gente se desestabiliza. O mundo externo, o mundo em nossa volta pode estar normal como sempre esteve. Agora, a nossa desorganização é interna. A gente não consegue internamente lidar com as coisas que nos cercam. E a gente se sente inseguro, ansioso. Tudo pode estar como sempre esteve à nossa volta. Mas por essa inabilidade, nós nos sentimos inseguros. Ana estava num momento assim. Tudo era comum, como sempre foi. Mas Ana estava extremamente angustiada. Diz o capítulo 1 que ela foi para o templo e passou horas orando, a ponto do sacerdote pensar que ela estava embriagada, porque ela estava ali chorando e orando, e se demorou, e o sacerdote ali achava que ela estava bêbada. Ela diz: não, eu não estou bêbada, eu estou com o coração angustiado pela situação que ela estava vivendo. E agora, no capítulo 2, depois da intervenção de Deus na sua vida, no verso 2, Ana vai dizer: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Ana estava reconhecendo que a sua segurança interna mesmo, a segurança da sua alma, a segurança da sua vida estava no Senhor. Rocha segura, não há outro. Nós também passamos por situações assim, de momentos agudos, momentos que nos desestabilizam. Mas, queridos, isso não é clichê, isso é verdade bíblica. O único que pode nos dar segurança é o Senhor. Isso não é frase montada, frase de efeito. A nossa segurança está em Deus, e ponto. A nossa segurança está nele. As coisas à nossa volta podem estar do mesmo jeito ou diferente. Pode estar, de fato, um turbilhão. Mas a sua segurança interna, a segurança da sua alma, a segurança do seu coração, você só vai encontrar em Deus. Ele é a sua rocha. É nele que você tem depositado sua confiança, ou em você mesmo, a sua própria capacidade de resolver problemas. E a gente acha que pelas habilidades técnicas que a gente desenvolve na vida, na formação, no investimento acadêmico, em outras coisas, e treinamentos, todas essas coisas vão servir para que a gente dê conta das nossas próprias demandas, mas de fato não dão. Porque se a gente é médico, a gente não consegue fazer medicina com a gente mesmo. Se a gente é advogado, a gente não consegue exercer o direito com a gente mesmo. Se a gente é psicólogo, a gente não consegue resolver algumas coisas com a gente mesmo. E aí a segurança da Ana estava em Deus. Terceira lição que nós podemos ter aqui no canto de Ana é que, através dessa experiência, Ana vai assumir uma postura de humildade em meio às situações que ela estava passando. Ana poderia revidar. Ana poderia fazer um barraco com Penina, puxar o cabelo, sair as duas rolando na sala da casa. Podia fazer uma chantagem emocional com Eucana, dizer: olha, a situação é essa, se você não tomar providência, eu vou embora, vou deixar tudo, vou largar tudo. Ana poderia ter feito muitas coisas para reverter a situação, como a gente costuma fazer, reverter o quadro, dar o troco, dar a volta por cima, ficar por cima da carne seca. Mas Ana, mesmo nessa situação difícil, ela assume uma postura de humildade. Humildade diante de Deus, humildade diante da situação. E por conta da sua humildade, Deus a exalta. E aí a gente lembra um momento do texto do Evangelho que diz que aqueles que são exaltados serão humilhados, mas os que são humilhados serão exaltados. Deus se agrada de um coração humilde. Deus se agrada de uma relação desenvolvida com Ele na base da humildade. Porque os arrogantes, os prepotentes, a Bíblia também diz que Deus rejeita. Só quem tem uma postura de humildade, só quem busca viver na perspectiva da humildade, tem a possibilidade de aprender, de entender as situações, de fazer leituras das situações da vida e tirar lições disso. Quem não é humilde jamais vai tirar lição de alguma coisa. Quem não tem uma perspectiva da vida em humildade jamais vai aceitar um conselho. Quem não tem a perspectiva da humildade jamais terá os ouvidos abertos para entender que o outro tem a solução ou pode ter razão numa questão. Porque o prepotente, o arrogante, o altivo considera a sua opinião ou o que ele pensa razoável, suficiente. Mas Ana nos ensina que diante de Deus a humildade é recompensada, é exaltada. Os versos 3 e 5 desse canto de Ana traz essa perspectiva que Ana entendeu e que ela mergulhou no desenvolvimento da sua experiência de vida com humildade. Depois você pode ler melhor esses versos. A outra lição que nós podemos tirar da experiência de vida com Ana, com Deus, da vida de Ana com Deus, é que para Ana, o Senhor tem o poder de mudar as realidades estabelecidas. Leia aí comigo os versos 6 a 8. Olha só o que Ana fala. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa o monturo exalto o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ana, ao expressar isso, dizendo: olha, tu, Senhor, é poderoso, o mundo é sustentado por ti, tu tens todo o poder, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem tira, é o Senhor que faz levantar o pobre da sua situação miserável, é o Senhor quem enriquece, é o Senhor quem empobrece. Ou seja, está sob o poder de Deus mudar as realidades estabelecidas. Aquilo que era pode não ser se Deus agir. Aquilo que dentro da nossa perspectiva estava acabado, definido, quando Deus age, Deus pode mudar. Lembra da história de Lázaro? Todos são lembrados? A Bíblia diz, queridos, presta bem atenção. Não foram 4 horas, não. Já faziam 4 dias que Lázaro estava morto, sepultado. Diz mais a Bíblia, no detalhe, que já estava fedendo no negócio. Já estava num processo de apodrecimento, Lázaro já estava sendo comido, né, pela terra, vamos dizer assim. E aí diz a palavra que Jesus chega lá e a pedra do sepulcro se abre e diz: olha, Lázaro, eu te ordeno, vem para fora. E isso é tão maravilhoso, porque tem uma conexão direta com o que Ana está dizendo. Que Ana reconhecia que Deus tinha o poder de mudar as situações estabelecidas. Ana é estéril, não tinha possibilidade de dar à luz, mas pela intervenção de Deus na sua vida, aquilo que era estabelecido para as pessoas, aquilo que foi estabelecido para a sua sociedade, e ser apontada como uma mulher amaldiçoada por Deus, e ser vista como uma mulher que tinha algum problema na relação com Deus, e que Deus estava pesando sua mão, essa mulher estava regozijante, alegre, porque estava tendo filhos. Nosso Deus é aquele que muda as situações estabelecidas. Está tudo estabelecido de um jeito, pode ser de outro, completamente oposto, se Deus quiser e se Ele intervir. Ana tinha consciência disso. A última lição que eu gostaria de refletir com vocês, que eu vi um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! É que Ana tinha a certeza de que Deus protegia os seus para livrá-los da arrogância. Nos versos de 9 a 11, no versículo 9, Ana começa cantando e orando a Deus assim: Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Mas preste bem atenção para o início da fala de Ana. Deus protege, ou Ele guarda os seus santos, os pés dos seus santos. Ana estava tendo toda essa experiência e ela reconhece que foi Deus mesmo quem guardou a sua vida, guardou o seu coração, guardou os seus pés, para que eles não enveredassem no caminho da arrogância. E aqui não entendo a arrogância só como uma postura altiva, mas a postura de não ser, ou não deixar-se, não permitir-se ser sensibilizado, quebrantado por Deus. O arrogante também é aquele que é duro, o arrogante é aquele que é seco, o arrogante é aquele que é insensível à ação de Deus, ou reconhecer que Deus está agindo. Nós temos vivido dias também de muita arrogância, de muita insensibilidade, e nós muitas vezes mergulhamos ou tomamos o trilho da insensibilidade para não perceber que Deus é aquele Deus que tem feito maravilhas, que tem falado, que tem nos mostrado, que tem nos ensinado, que tem nos alertado, que tem instalado para a gente acordar. Ana tem claramente em sua mente que Deus havia guardado seus pés, para que ela não enveredasse pelo caminho da arrogância. Queridos, nos últimos dias somos surpreendidos e chocados com informações, notícias e vídeos e cenas que foram gravadas de câmeras na rua, de mães abandonando seus filhos em latão de lixo, na calçada, e parece que quando a informação surge, as outras vão pipocando. E pessoas que têm a possibilidade de ser mãe e negam essa possibilidade da pior forma possível, abandonando seus filhos, lançando um risco muito grande sobre essas pessoas indefesas. Eu fico pensando qual seria a reação de Ana ao ver essas cenas de uma mulher que era estéril e que viveu tantos momentos de angústia para que Deus pudesse abençoá-la. Como é que Ana reagiria? Eletricamente, a gente pode, entre aspas, fazer alusões, né? Pensar aqui quais seriam essas reações da Ana. E eu considero que, diante da canção da oração que Ana faz e que está registrada aqui no livro de Samuel, Ana faria um brado de como mãe, mas como mãe que teve uma experiência com Deus profunda. Não só de maternidade, mas a maternidade para Ana serviu para aprofundar a sua visão sobre Deus e de aprofundar o seu relacionamento com Deus. Porque uma mulher que diz as coisas que disse nessa canção, uma mulher que faz esse arcabouço aqui de tantos conceitos profundos, uma mulher que estava realmente sensível a perceber que Deus não estava dando a ela somente a maternidade. Deus estava dando a ela uma experiência da sua relação, na construção da sua relação com Deus. Nesse dia das mães, eu gostaria não só de parabenizar as mães que estão aqui, né? vejo algumas aqui, mas eu gostaria de dizer não só para as mulheres, mas também para os homens aqui presentes. O exemplo de Ana como mãe serve como um exemplo que nos provoca no dia de hoje para entendermos que todas as situações que passamos na nossa vida, seja como mulher, seja como homem, que todas as coisas que Deus permite que nós venhamos a experimentar, elas servem para que a visão ou a percepção de Deus, assim como Ele é, assim como a palavra diz que Ele é, se aprofunde na nossa vida. Como homens, Deus tem permitido que nós possamos experimentar algumas situações, como mulheres também. O grande fato, a grande verdade é que Deus, assim como agiu na vida de Ana, continua agindo na nossa vida hoje, para possibilitar que a gente compreenda, que a gente o entenda. E nesse entendimento a gente se dobre e se alegre e confie e descanse e o tenha como segurança na nossa vida, como Ana teve. Ana pode ser um exemplo emblemático de mãe, mas eu gostaria que nessa noite a gente pudesse ver a Ana e a sua experiência como uma experiência emblemática para a nossa vida com Deus também. Uma mulher que a todo momento, mesmo na angústia e depois dela, nunca perdeu a perspectiva de colocar o seu coração em Deus. Vamos orar? Se você quiser, pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Mas eu gostaria que você pudesse pensar na sua vida com Deus. E fazer uma análise das suas experiências com Deus. O que é que tem ficado? De todas as experiências que você já teve com Deus, o que tem ficado? Tem ficado que Deus tem sido a sua segurança, que nele você pode alegrar o seu coração. Seu coração tem sido impactado com a humildade gerada na sua alma, de reconhecer que Deus tem sido grandioso com você, misericordioso. Seu coração tem fugido da arrogância, tem sido sensível a perceber as intervenções de Deus rompendo a história da sua vida, dizendo: olha, sou eu que faço, sou eu que sou grande, sou eu que sou maior. O que tem ficado da sua experiência e da sua relação? Minha oração nessa noite, e a minha oração enquanto membro dessa comunidade, é que nós também sejamos, não só do ponto de vista pessoal, mas enquanto comunidade, impactados por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele já mostrou e tem continuado a mostrar. E que a gente pode se alegrar no Deus que a gente tem servido, no Deus que a gente tem conhecido. É Ele o início, o meio e o fim de tudo que estamos fazendo. Deus de amor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de celebrar o Teu nome de maneira muito simples, refletir sobre a Tua palavra. Meu desejo, ó Pai, é que de alguma forma o Senhor possa ter falado a cada um de nós nessa noite. O Senhor conhece os corações e a vida de cada um. E eu te peço que o Senhor possa aplicar a Tua palavra, a necessidade que cada um tem, singularmente nessa noite. Continua nos abençoando, Deus, continua falando aos nossos corações. Dá que a gente tenha os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, os nossos olhos alertados e despertados para percebermos a Tua grandiosidade e aquilo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus poderoso, grande, que nos guarda, que é o nosso bem. E assim como abençoou a vida da Ana, o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por nossas mães, pelas mães dessa comunidade, pela bênção que o Senhor concedeu a elas de darem à luz a um filho. Isso é maravilhoso. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada mãe aqui, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, discernimento para que elas possam conduzir os seus filhos e filhas de forma saudável, seguindo os passos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Ó Deus, nos abençoa. É isso que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.